Vamos estar guardando para você no final da, né, da preleção, se você for o sortudo e conseguir chegar lá primeiro, você leva o empadão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquemos de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos, né? Esperar alguns irmãos que estão lá fora ainda, para que pudesse entrar. Vamos dar início. Quero, nesse momento, convidar o pastor Adriano Moreira para que assumisse a tribuna, no qual vai estar trazendo, né, uma palavra aos nossos corações, e possamos receber o nosso pastor com uma salva de palmas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco, queridos. Vamos aproveitar que estamos de pé. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Enquanto você procura o texto, eu digo algumas palavras introdutórias. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui nesse segundo encontro de reflexão para pastores e líderes. Esperávamos um número muito maior, mas louvamos a Deus pela vida de vocês, porque nesta oportunidade nós estamos crescendo. E se o futuro da igreja depende de alguém para que seja um futuro melhor, este alguém ou estes alguém somos nós. E eu espero que cada um de nós façamos diferença onde já estamos servindo a Deus e para onde mais o Senhor nos levar. Temos como temática, então, nessa última preleção desta série, falar sobre crises comuns no ministério pastoral. E eu quero tomar o texto de 2 de Timóteo, Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5, como um texto básico, mas nós nos valeremos e citaremos vários textos destas cartas pastorais. A primeira, segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Se você achou, pode dizer amém. Diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você pode ler comigo? Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Podem tomar assento. Não há como pensar em ministério sem falar de crises. É impossível. Elas, as crises, são parte essencial do ministério. De modo que todos que desejarem ter um ministério profícuo, proficiente, um ministério abençoado, um ministério triunfante, um ministério que seja frutífero, precisa preparar-se para as crises. Então eu quero poder hoje discorrer com vocês sobre exatamente as crises que são mais comuns ao ministério pastoral. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer em um dos seus livros que as crises revelam os covardes ao tempo que levantam os vitoriosos. Eu diria também, corroborando com esta colocação, que o deserto da vida é que nos revela, primeiro, quem Deus é para nós. Segundo, revela a nós mesmos. Revela-nos a nós mesmos. Nós somos conhecidos no deserto. É no deserto que nos autoconhecemos. E também podemos conhecer aqueles que estão ao nosso redor. Então, deserto, crises, podem ser nessa colocação colocados num só patamar. Então, crises revelam aqueles que são verdadeiramente covardes e aqueles que são de fato vitoriosos. Nós poderíamos, de alguma forma, abordar muitas crises no ministério pastoral. Todas as possíveis e conhecidas crises do ministério pastoral. Mas, por questão de tempo, por questão de espaço e também de subordinação ao tema, pois o tema fala de crises comuns, eu procurei limitar minhas considerações a essas crises comuns, portanto, também as crises que foram abordadas por Paulo nas cartas pastorais. Então, nós discorreremos aqui nas cartas pastorais, falando exatamente de algumas crises que, nestas muitas orientações paulinas aos seus jovens obreiros, e um deles chamado carinhosamente de filho na fé, que foi Timóteo. Então, nós temos três cartas pastorais, duas a Timóteo e uma a Tito. Paulo, em muitas dessas orientações, ele entra em alguns assuntos que têm tudo a ver com crises, que são crises comuns no ministério pastoral. E eu subordinei essas crises, nos textos que vocês já poderão ver aí, em crises internas e crises externas. As crises internas eu julgo ser as mais difíceis. Provavelmente as piores crises de uma liderança são aquelas que nós chamamos ou podemos denominar de crises internas. Por que elas são as piores? Porque nelas nós temos que tratar com o íntimo. As crises internas, os líderes, os pastores, os crentes, têm que tratar consigo mesmo, com seu coração, com a sua alma, com seu psiquê, com seu sentimento, com a sua emoção. Então elas são piores do que as chamadas crises externas. Por isso, elas podem ser mais perigosas do que qualquer outro tipo de crise. E nós alistamos pelo menos quatro crises dentro desse contexto das cartas pastorais que nós poderíamos subordiná-las às crises internas, a esse tema, a este título de crises internas. E a primeira delas são as crises da solidão e do abandono. De maneira propositada, eu coloquei junto crise da solidão e do abandono, porque, de alguma forma, estas crises, destas crises internas, inclusive as sofridas pela liderança, talvez estas da solidão e do abandono são as mais nocivas à alma de um obreiro. São as mais nocivas ao coração de um obreiro. São as piores. Na maioria dos casos, andam juntas. São irmãs gêmeas. De alguma forma, elas estão quase sempre, 90% e tantos, elas estão juntas. Porém, são raras as vezes que a solidão não é acompanhada ou provocada pelo abandono. Porque a grande verdade é que, quando você fala de solidão, melhor, quando você fala do abandono, todo abandono vai provocar solidão, consequentemente. Então, um obreiro que está sofrendo a crise do abandono, foi abandonado no ministério, os companheiros abandonaram, os liderados abandonaram, os líderes superiores a ele também podem tê-lo abandonado, ele com certeza sofrerá, consequentemente, a crise da solidão, porque quem foi abandonado vai ficar só. Mas nem sempre a solidão ela vem acompanhada, são estas as exceções a que me refiro, nem sempre ela é acompanhada do abandono, pois você pode estar no meio de uma multidão, entretanto, ainda está se sentindo só. Nas muitas oportunidades que se lê e que se ouve falar sobre liderança, você ouvirá ou lerá a respeito do fato de que a liderança, na maioria das vezes, ela sofre de solidão. Então, Paulo vai falar nestes textos que colocamos aí, e eu pelo menos leio com vocês o primeiro deles, 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 20, Paulo vai falar de alguns obreiros que o abandonou, de alguns obreiros que o abandonaram no momento da caminhada. E o primeiro texto aí está no capítulo 1, verso 20, da primeira epístola, quando ele diz que entre esses foram Himeneu e Alexandre. Aí depois, lá no texto de 2 Timóteo 1,15, ele vai falar de Hermógenes e Fileto. E lá no capítulo 4, verso 10 da segunda epístola, ele também vai falar de Demas. Ele vai falar de Crescente. Ele vai citar até obreiros que não o abandonaram, mas por conta do próprio ministério, como no caso lá de Tito, teve que ir para um outro lugar, teve que estar em outra área, teve que ir para um campo de trabalho. No verso 16 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele vai exatamente dizer que no momento crucial do seu ministério, quando ele esteve diante dos tribunais, ninguém esteve com ele para assisti-lo, e ele diz que Deus não os tenha em conta por isto. E no verso 11 ele faz uma declaração linda, dizendo: só Lucas está comigo. E aqui está uma das primeiras ou aqui estão uma das primeiras crises do ministério pastoral, solidão e abandono. Então, quem não estiver preparado para muitas vezes sentir-se só, andar só, estar realmente só, ou mesmo no meio da multidão, está se sentindo só, ou quem não estiver de fato preparado para no meio da caminhada ter alguém dizendo para ele tchau, dizendo para ele fui, dizendo para ele não mais estou consigo, com certeza terá sérias consequências. Mas o que nos conforta é que Deus, que é aquele que nos comissiona, nos chama, nos convoca, nos envia, também nos capacita, é aquele que providencia para nós os companheiros necessários na hora mais ruim, difícil e terrível do nosso ministério. Eu dou o exemplo aí de Elias. Você vai acompanhar o capítulo 19 de 1 de Reis, onde Elias está, apesar de que não estava realmente sozinho, ainda haviam 7 mil que não tinham dobrado os joelhos a Baal, mas ele começa dizendo, eu estou só. Ele estava realmente se sentindo só naquela batalha, porque os outros 7 mil não estavam lá no monte com ele, não estavam batalhando por ele. E Deus, vendo que um dos problemas e crises internas de Elias era o da falta do companheirismo, ou seja, da solidão, quando ele passa por todo aquele momento, a ordem de Deus é, vai, unge fulano, faça isso também, mas também vá a tal lugar e lá já tem um moço esperando você, Eliseu, unge, e ele será teu sucessor. E ele foi companheiro, como também Lucas para com Paulo, até, no caso de Eliseu, arrebatamento. Lucas, no caso de Paulo, até a morte. E abrindo um parênteses que não está aqui no nosso roteiro, o ministério de Lucas foi ser companheiro de Paulo. Deus chamou Lucas para registrar a história do ministério de Paulo. E penso que, por humildade, mas talvez até por permissão divina, Lucas não põe o seu nome no próprio livro que ele escreve. Só sabemos que trata-se do médico amado, porque o nós embutido lá está. Aí eu pergunto, você sentir-se-ia chamado por Deus para apenas ser a sombra do ministério de outro? Você sentir-se-ia chamado por Deus para ser apenas o registrador da obra, do sucesso, do triunfo, da maravilha do ministério do outro e só para ser companheiro? Qual o seu ministério na igreja? Ser companheiro de João, de Manuel, de Joaquim, mas esse é o seu, Deus me chamou, inclusive eu tenho que registrar tudo, eu tenho que filmar tudo, eu tenho que escrever tudo, mas e aí, no final, como é que você assina? Eu não assino, não tem direitos autorais, meu ministério é só registrar a história do outro e ser companheiro dele, porque no momento que ele mais precisa, ele precisa de companheiro, e todas as vezes que Paulo foi preso, tiveram que arrumar um segundo lugar. Para quem? Para quem? Para Lucas. Para todo lugar. Porque nessa segunda epístola de Timóteo, Paulo está preso. E ele diz que quem está com ele? Só Lucas. Aí, irmãos, é uma coisa para você realmente glorificar a Deus, porque Deus providencia. Está em extinção, em escassez, tá? Mas Deus tem os seus Lucas, que ficam conosco até quando nós estamos nos piores lugares, geograficamente falando, do nosso ministério. Segundo tipo de crise, que são crises internas no ministério, são as crises, a crise da convicção ministerial. Há um momento da caminhada do líder que bate essa crise. Esta é uma crise que nos induz à comparação. Quando essa crise começa esta idiotice de começar a querer comparar-se com alguém, com o ministério de alguém. E normalmente nós nunca nos comparamos com alguém que está num degrau abaixo de nós. Nós tentamos nos comparar somente com os que estão nos degraus acima de nós. Aí fica aquela síndrome do patinho feio. Quem sou eu? Tadinho de mim? Deus não me ama? E coisas do gênero. E eu coloquei uma coisa aí no nosso roteiro, está sublinhado já na sua, apostila, e eu gostaria que você colocasse uma seta bem grande aí, se você tem uma canetinha também, passa por cima, faça alguma coisa que toda vez que você olhar para esse papel, você lembre disso aí. Quando trata-se de dons, capacitação divinos, dons e capacitação divinos, quando se trata de vocação ministerial, toda comparação revela infantilidade por parte de quem está tentando fazer tal comparação. Porque diante da verdade de que cada ministério, cada dom, cada capacitação são únicos, não existe então comparação. Porque se Deus é o único capaz de, em cada um de nós e por cada um de nós, fazer um ministério único e inigualável, então, alô, ei, não existe comparação. Quando entramos nessa da comparação, bancamos os idiotas. Mais forte, bestas. Literalmente. Porque não existe esta de eu me comparar com ninguém, porque ele é ele, eu sou eu, e Deus trabalha nesta individualidade. E Paulo já deixou um texto enorme, e que ele não subordinou apenas ao ministério, na liderança, mas a toda a igreja, que é o texto de 1 Coríntios, 1 Epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27, é a figura mais completa da Bíblia, na Bíblia, da igreja, e nas escrituras, é a figura da igreja como um corpo. E lá, o primeiro grande princípio desta comparação figurativa é esta: o corpo é um só, mas composto de vários membros, das quais cada membro é um membro. Não dá para tudo ser olho, tudo ser orelha, tudo ser boca, tudo ser nariz, tudo ser cabeça, tudo ser pé, tudo ser mão. Senão não é corpo, é alguma anomalia, é alguma coisa berrante. Se você passar na rua e ver um orelhão desse tamanho, você grita, clama o sangue de Jesus e sai correndo. Não é? Então não tem como, a lição é exatamente essa. Então o olho é olho, e não pode dizer para a boca e dizer: olha, você não é olho, você não consegue enxergar, mas aí a boca vem assim, você não consegue mastigar, porque eu sou boca e você é olho, mas aí o olho também não pode dizer, eu não preciso de ti boca, como a boca também não pode dizer, eu não preciso de ti olho. A lição já está lá. Então, em nome de Jesus Cristo, fujamos desse negócio de querer nos comparar com qualquer um. Eu penso que enquanto somos neófitos na fé, e às vezes até no ministério também, que às vezes existem dois tipos de neófitos, o neófito da fé e o neófito do ministério. Pedro, você já tem uma boa caminhada cristã, mas no ministério existem algumas coisas que a gente só aprende depois de estar no ministério. Ou então, pelo menos, já ter acompanhado muito de perto alguém com o ministério na igreja, pastor, liderança, e já ter aprendido muita coisa. Mas outras também são experiências bem pessoais, então, só quando entrar no ministério. E nós precisamos crescer nisso. E, infelizmente, nós precisamos, de alguma forma, entender que a maioria entra nessa crise da convicção ministerial. E quando a gente entra nessa crise da convicção ministerial, a primeira tendência é a da comparação. E como neófitos, às vezes no ministério, nós precisamos aprender isso. Não existe comparação. Quando neófitos, a gente fica nessa, querendo ser o que o outro é, querendo fazer o que o outro faz, querendo estar onde o outro está. E aí a gente vai aprendendo que isso é infantilidade. Cada um é um em Deus, que é Deus em todos, e é Deus em cada um. Aí Paulo deixa a afirmativa de que quando você estiver sentindo-se nessa crise, eu fiz uma junção dos textos aí, onde Paulo diz que a sua chamada ministerial era por ordem de Deus, pela vontade de Deus, determinação e graça de Deus desde os tempos eternos, que o designou para o ministério e o constituiu pregador, apóstolo e mestre. Então, se você abrir mão disso aqui, ficou complicado. Porque qualquer um pode dizer qualquer coisa a seu respeito e a respeito do seu ministério, e vai você nas águas desse mais um. E vai você nas águas desse novo. e vai você nesse complexo de comparação, inferioridade, incompatibilidade e outras coisitas mais. Mas Paulo faz essa afirmação do ministério dele ao tempo que permite que também Timóteo, bem como Tito, tenham as mesmas convicções. Se você não tiver essa convicção, complicado. Então, uma das crises, em que é uma crise interna, porque diante das dificuldades, essas crises normalmente vêm quando você depara com dificuldade, ou então quando você percebe que o outro está crescendo mais, você está crescendo menos, ou então o evento tal não deu tanta gente, ou então a sua igreja não teve tanta gente, naquela campanha, né, e etc. E aí você fica tentando ver qual o nome que vai impactar melhor. Eu estou pensando em fazer a campanha do espancamento total, para ver quem persevera, pelo menos até a segunda semana, que são 7 normalmente, vamos ver se consegue apanhar até a 7ª semana. Então, a crise da convicção ministerial é algo que você tem que vencer a partir desta convicção na alma e no coração. Obreiro que assume o ministério, obreiro e líder que abraça o ministério, achando que foi o outro que disse que ele é, o outro que revelou que ele é, o outro que sentiu que ele é, o outro que tem uma certa noção de que ele possa vir a ser, com certeza não vai durar muito tempo. Você tem que estar no ministério por convicções pessoais. E convicções de não foi alguma coisa que a reunião de 3, 4 ali é que resolveu o que você é. Já está resolvido desde tempos eternos, está no texto. Então, se você é hoje um pastor, se você é hoje um obreiro, se você é hoje salvo, se você é hoje... já estava resolvido, de certa forma, o desígnio de Deus dentro do seu ministério. Terceira crise interna que eu identifico nas cartas pastorais, e vocês estão vendo que os textos aí estão expostos, é a crise do fracasso. E você vai dizer assim, mas pastor... Paulo não chega a falar explicitamente disso, mas você perceberá que Paulo é incisivo e repetitivo com Timóteo, e lá também com Tito, de que ele deveria se preparar, de que ele deveria se capacitar, de que ele deveria não deixar-se ser superado por nada. Em outras palavras, ele deveria estar preparado para enfrentar todas as agruras do ministério, desafios do ministério. Por isso, na primeira carta, no capítulo 4, verso 13, ele manda ele persistir em ler, exortar e ensinar. Na segunda carta, capítulo 2, verso 15, ele diz, procura, o texto lá é, esforça-te por apresentar-te a Deus aprovado. Você vai para o capítulo 3, verso 17, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, está falando do homem perfeito, aperfeiçoado em toda boa obra. E ele termina lá no capítulo 4, verso 13, de novo, dizendo para Timóteo assim, me traga os livros, me traga também os pergaminhos, porque mesmo nesses últimos momentos da minha vida, eu, Paulo, depois de já ter escrito tudo que já escrevi, porque a segunda carta é considerada a última, eu ainda preciso ler pergaminhos, eu preciso ainda ter contatos com os meus livros. Então, o que me vem à tona na compreensão é que Paulo está tentando fazer com que esse filho na fé evite entrar na crise do fracasso. E o fracasso normalmente é um resultado, normalmente, pode ter as exceções, mas é normalmente um resultado de despreparo. Ou às vezes de frustração também, teve uma certa expectativa em relação a alguma coisa e essa expectativa não foi alcançada, ele frustrou-se e aí ficou no fracasso, sentiu-se fracassado, sentiu-se derrotado, mas muitas vezes é por falta do preparo. Quantos que nós conhecemos? Missionários que vão para o campo e aí não preparou-se na cultura, não preparou-se na língua, não preparou-se em absolutamente nada e simplesmente ele ouviu aquela voz dizendo vai, ou então aquele sujeito que teve a visão, com 3 letras de fogo, sujeito que não lia a Bíblia, não ia para a igreja, não quer saber de nada, mas ele teve uma visão, V, P e B, e veio contar a visão para o pastor, e aí o pastor disse, então, meu filho, o que tem a ver essa visão? Pastor, Deus me deu discernimento, o V é de vai, o P é de prega, e o B é Bahia, E o pastor foi e disse para ele, considerando que era um crente que não lia a Bíblia, nada disso, e relapso toda a vida, sem preparo nenhum, disse para ele, a visão está certa, o discernimento que está errado. O V é vai, o P é plantar, e o B é batata, vai plantar batata, é o que Deus mandou você fazer. Porque você não lê Bíblia, você não é aplicado, você não está preparado, a visão está certa, a interpretação está errada, vai plantar batata. Deus mandou você plantar batata. Porque pregar é para quem se prepara. Pregar para quem está aplicado. Você não é um sujeito aplicado. Então, às vezes, Deus nos dá certas visões que nós precisamos do discernimento certo. A visão está certa, o discernimento está errado. E aí, eu digo aqui que despreparo pode levar à frustração e também ao fracasso. E o grande problema é que as pessoas são treinadas para o sucesso. Ninguém é treinada para o fracasso. Como disse e nos antecedeu o pastor Luiz Cláudio, se fosse um seminário, um encontro para como fazer a igreja crescer, como enriquecer em 5 minutos, como ser um líder de sucesso em 10 passos, com 7 maneiras de você fazer a sua igreja crescer, 7 maneiras de você chegar ao céu, 7 maneras de você chegar até perto do trono, 7 maneras de, sei lá, qualquer coisa desse sentido, estava abarrotado, porque nós estamos mais acostumados a aprender com o triunfo. Aprender a como ter sucesso, a como chegar lá. Mas ninguém aqui já participou de um seminário cujo título era Aprendendo a Fracassar. Lições do fracasso, 7 semanas, irmãos. Campanha Lições do Fracasso, 7 semanas. Lição número 1, número 2, 7 semanas que você vai aprender como é que é o fracasso. E é o que eu digo aqui, por que que nós deveríamos ensinar um pouco mais sobre isso? Porque fracasso é mais comum do que sucesso. Então as pessoas só aprendem a ter sucesso quando o fracasso bate a porta da sua casa, acabou-se. Não se levantam mais, não saem mais dali. E eu coloco uma frase aí muito interessante. Saiba que fracasso não é tão ruim quando ele não ataca o seu coração. Fracasso não é tão ruim quando não ataca o coração. E existem certos fracassos que eu diria, segura aí, são provocados por Deus, para que você aprenda a triunfar no fracasso. Porque muitas vezes o que você precisa vencer não é o outro, é você mesmo. E a única maneira de você vencer a você mesmo é quando Deus pisa você. E aí, como dizem que, vamos dizer, deixa eu usar, mudar aqui o termo, a mão do pai, a mão da mãe, o tapa paterno, não mata. Então, de vez em quando, Deus faz isso. Permite o fracasso no seu ministério para que, exatamente, você aprenda a ser triunfante no fracasso. Ou o que você acha que Deus fez com Moisés? Quando Moisés achou que era o bambambam da história, matou um camarada, disse, eu sou o cara, Deus jogou ele lá para o deserto. Isso é fracasso, humanamente falando, fracasso. Quando ele estava velho, 80 anos, já esperando a voz da morte, que, segundo um certo pregador, aquela conversa com a sarça, a princípio Moisés pensou que era conversa com a morte. Ô, Moisés, sim senhor, então, chegou a hora, eu já sei, está tudo bem, já mediu, tal, já ligou lá para o plano funeral. E ele pensou que era a conversa com a morte, não era com a morte. Aí Deus disse, é agora, diga, eu já estou sabendo. Já, não, mas é agora que eu vou começar a fazer o projeto que você quis fazer há 40 anos atrás, porque agora é o meu tempo. O que Deus fez? Jogou o camarada para um deserto, quando ele esqueceu até quem ele era e tudo mais, e apagou tudo, e aparentemente é um fracasso humanamente, pelo menos dentro dos padrões e paradigmas de sucesso e de triunfo odiernos, é que justamente Deus diz, agora é a hora de Deus usar você. Então, o fracasso não é tão ruim se ele não atacar seu coração. E o sucesso também é bom se ele não subir para a sua cabeça. Então a frase está aí, ok? O fracasso não é ruim se não descer para o coração. E o sucesso é bom se não subir para a cabeça. Subir para a cabeça, o sujeito precisa ser abatido por Deus. Então todo obreiro precisa saber que sucesso no padrão de Deus, e mais uma vez aqui, sucesso no padrão de Deus é você estar no centro da vontade de Deus. Você já pensou se sucesso para Deus fosse só a mídia? Eu te pergunto, quem pregaria para as tribos indígenas? Vamos falar das tribos indígenas que temos no nosso próprio país. Pelo menos a última estatística da CEPAL era 240 tribos identificadas, indígenas, nosso, Amazonas, Roraima, Acre, nosso, dentro do nosso território brasileiro. E que metade delas é que tem presença evangélica, de uma igreja. Algumas delas, e eu li esta semana a respeito de uma missionária, entre uma tribo lá no interior de Roraima, se não falo a memória, que já gastou 15 anos da vida dela lá, preparando um alfabeto, porque eles têm uma língua falada, mas não tem língua escrita. Então ela está lá 15 anos, gastando o seu tempo e a sua vida, criando os caracteres para criar um alfabeto, para traduzir pelo menos um Novo Testamento, e provavelmente nunca você e eu saberemos o nome dela, tanto é que eu já esqueci. A maior prova é que eu já esqueci. Se você perguntar qualquer outro nome de grande pregador, eu lembro aqui agora, porque está na mídia. Mas desta que está lá há 15 anos, eu estou aqui dando o exemplo, já esqueci. Ela está lá. Aí eu pergunto, se todo mundo tiver que estar na mídia, quem estará em lugares como este? Quem estará em qualquer outro lugar menos favorecido? Então, a Bíblia vai nos ensinar que sucesso, segundo o padrão de Deus, é você estar no centro da vontade de Deus. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: onde eu estou e o que eu estou fazendo está no centro da vontade de Deus? Só isso, nada mais do que isso. Então, Paulo, por isso, começa a recomendar o seu filho na fé para que se prepare, para que ele possa atravessar a crise do fracasso. Aí nós temos a última das crises internas, que está exatamente lá no alto da página 2. A crise do desânimo. Tem sido muito comum nós encontrarmos líderes que estão desanimados no ministério do Senhor. E Paulo parece que identificou isso em Timóteo. Ele vai, na primeira carta, falar disso, dizendo, olha, não despreze o dom que há em ti. Aí ele vem para a segunda carta de novo, desenvolva o dom que há em ti. Porque tudo, aí o texto que lemos, segunda carta, capítulo 4, verso 5, cumpre o teu ministério, quer dizer, vá até o fim, não pare no caminho, não desista. E o exemplo que ele dá no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Como dizendo assim, o que eu estou falando para você, Timóteo, eu estou fazendo e fiz, combati o bom combate, terminei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. E só estou esperando a minha recompensa. Porque o que tem, queridos, de líderes desanimados, infelizmente, por muitas razões, aqui nas cartas, pelo menos algumas delas foram razões identificadas. Primeiro, Paulo fala de tempos trabalhosos. Lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, ele vai falar de tempos trabalhosos. A primeira coisa que tenta desanimar um obreiro hoje são os tempos trabalhosos. Você já está lidando com gente de todo tipo, com situações de todo tipo, com uma sociedade miscigenada, com muitas outras situações, e se você não estiver de fato na convicção do ministério, respaldado pelo Senhor, desânimo. Na hora, a coisa não é tão fácil. Uma outra coisa que ele fala aqui dos opositores, nós falaremos um pouco mais à frente, estamos correndo um pouquinho. Dos opositores, e os opositores são outros motivos de desânimo, porque você pensa que estando fazendo a obra de Deus, qual é a lógica humana? Meu Deus, todo mundo vai ajudar, todo mundo é de Deus, a obra é de Deus. A obra de Deus, a matemática é simples, a obra é de Deus, todo mundo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, então para a glória de Deus, todo mundo vai me ajudar a fazer a obra de Deus, lê do engano, porque em nome de Deus, gente vai dizer, epa, eu sou contra, e vai usar o nome de Deus, mas à frente a gente vai falar disso, e ele fala de perseguições, como outra causa de desânimo, às vezes irmãos, tanta perseguição de dentro e de fora da igreja, do ministério. E Paulo diz assim, as muitas perseguições que eu sofri lá na Ásia. E ele diz para Timóteo, não me foram poucas, foram muitas, mas de todas o Senhor me livrou. Então ele está falando de algumas coisas. E Paulo começa orientando a Timóteo, dizendo que ele deveria valorizar o seu dom. Quer dizer, desenvolva o seu dom. Para você não cair no desânimo, cada dia mais, os talentos que Deus tem lhe dado, dentro da liderança que Deus tem lhe dado, desenvolva, desperte, não despreze, não seja o primeiro a não se valorizar. Valorize o dom de Deus na sua vida, seja o primeiro a ser o melhor naquilo que você faz. Alguém disse que pastor é um comunicador em primeira mão, no sentido de que o que mais um pastor faz é comunicar. Então, portanto, se um pastor não souber fazer mais nada na vida, tudo bem, mas pelo menos comunique direito, saiba comunicar, saiba falar, porque já que é o instrumento número um do ministério, então, no mínimo, seja expert na comunicação. Então, não importa qual seja o seu dom, valorize. Mantenha viva a chama da vocação pelo Espírito que habita em ti. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, na segunda epístola, capítulo 1, versos 6 e 7, de que Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor, moderação, mas poder, em algumas versões, fortaleza, em outras versões. Por quê? Que se o obreiro vier, e de vez em quando o obreiro tem que gritar, de vez em quando tem que dar um soco no púlpito, sim. Porque aquele probleminha da igreja de Corinto, Paulo manda Timóteo, e Timóteo era esse tipo de obreiro mais devagar. E Timóteo chegou lá para uma igreja que estava um pandemônio, porque só você lê 1 Coríntios, tinha de tudo, litígio entre os irmãos, além dos litígios, tinha imaturos na fé, quatro grupos pelo menos distintos lá na igreja: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, sou de Cefas, e outros dizem, sou de Paulo, outros dizem, não, eu não sou nem de ninguém, eu sou só de Jesus, e etc e tal, e tinha lá uma confusão tremenda, o outro vivendo com a madrasta, dia da ceia, todo mundo bebendo, tudo e todas, e todo mundo comendo à vontade, uma confusão, dons espirituais, e um profetizava, e o outro falava, e o outro cantava, e o outro cala a boca que o Senhor sou eu, deixa eu falar, chegou a minha vez, e aquela confusão toda. E aí chega Timóteo, irmãos, vamos orar, irmãos, calma, devagar, um de cada vez, pegue primeiro o seu cálice, depois calma aí, irmã. E não resolveu, porque Timóteo chegou falando manso, Timóteo chegou assim devagarzinho, e a igreja, aí Paulo disse, vou mandar a segunda carta, e vou mandar Tito, aí Tito incorporou, Adriano Moreira chegou lá, alô, aqui tem pastor, se tem, e eu vou ler o que Paulo escreveu, os famintos e esfomeados, meia volta vão ver, isso aqui é ceia do Senhor, vá comer em casa. E vocês que gostam de um vinho, vá beber na esquina, mas aqui é o cálice do Senhor. E outra, disse Paulo, eu estou lendo o que Paulo mandou ler para vocês, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Tem esse negócio que o Senhor me tomou, que tomou? Nem tomou nada não. Eu que vou tomar você se você não respeitar o que o apóstolo Paulo mandou eu ler para vocês. Ponto. É uma ordem na casa. Então tem hora que tem que falar firme e tem que falar forte. Quem diz amém? Amém. Então, tem que ter. A crise, o desânimo, muitas vezes vem por causa disso, porque o obreiro tem aquele e aí a coisa, e o obreiro de vez em quando tem que dar um grito, irmão, de vez em quando tem que falar forte, não pode ser como muitas vezes parece que essa era a característica bem da personalidade de Timóteo. Encare o combate como bom. Paulo diz para Timóteo assim, nunca olhe a vida cristã com perspectiva e olhar negativo, é isso que nos mata, porque a gente já vem para o ministério, todo mundo dizendo assim, escolheu a coisa ruim, olha só tem problema, aí você já vem com aquela visão de que o combate é péssimo, e olha o que Paulo diz, combati, bom combate, e se você ler 2 de Coríntios e outros textos de Paulo, meu Deus, se ele chama aquilo que ele passou de bom combate, o que, que eu tenho que dizer que é o meu? Excelente combate, maravilhoso combate, glorioso combate, se o dele é bom, você não passou, eu e você junto, todos nós juntos, nós não passamos metade do que Paulo passou. Então o nosso é excelente combate. Porque o de Paulo foi bom. Crises externas. Aguente-me mais um pouquinho aí. Estas crises são aquelas que vêm de fora para dentro. Crises internas, de dentro para fora. Crises externas, de fora para dentro. elas não agem no interior do líder, elas agem ao redor do líder, no ambiente do líder. Elas agem em relação às outras pessoas que trabalham com o líder. É o líder em relação a outras pessoas e vice-versa. Em relação ao seu trabalho, ao seu ambiente. E eu digo que, se o líder triunfar, conseguir vencer as crises internas, ele terá maior facilidade para vencer as crises externas. Porque, como eu já disse, as internas são piores. Por exemplo, a questão do olhar. Se eu não olho para mim mesmo com esse olhar de desânimo, de que não tenho convicção do meu ministério e de que eu estou sozinho mesmo, né? Até Deus me abandonou e etc. Se eu não tiver esse olhar, muito pelo contrário, eu tiver um olhar positivo, de uma perspectiva do olhar de Deus para mim mesmo, para o meu ministério, pode-se dizer o que quiser, pode-se acusar o que quiser, posso passar o que eu quiser. O olhar que tenho de mim mesmo, do meu ministério, equilibradamente, biblicamente falando, é sadio, eu venço com maior facilidade. Mas o grande problema é quando você convence. O Davi, que ele não tem chances nenhuma com Golias. Se Davi ouvisse a qualquer pessoa lógica, sábia, inteligente e experiente em guerra, Davi faria o quê? Voltaria. Segundo alguns especialistas, com 15 anos a 16 anos, um judeu na sua estatura adulta, 1,60 m, 70, chegando a muito, essa é uma estatura normal de um judeu, por isso se fala que Saul sobressaria sobre o povo, porque era alguém alto. Então, vamos colocar 1,5 m para esse menino, para ser generoso com ele, 1,5 m, e o adversário, o dobro, 2,92 m, por aí, quase 3 metros, todos cheios de armadura, ele só tinha uma tiradeirazinha na mão, uma funda, totalmente experiente em guerra, o 40º dia, desafiando um exército, e todo mundo em espírito de oração. E o único que não ficou em espírito de oração, orando em espírito, que eu ainda não entendi o que é isso até hoje, teologicamente falando, mas tudo bem, está orando em espírito de oração, ele disse: há quanto tempo esse incircunciso está desafiando o exército do Senhor? Contaram para ele. E quantos que já se apresentaram? Nenhum. Ele. E o que o rei está oferecendo ao corajoso que enfrentar? Aí quando contaram, ele: gente, sou eu. Sou eu. Deus me chamou para esse negócio. Senti, é Deus. Deus está nesse negócio. E chega lá, Saul tenta colocar uma armadura que não funciona, e ele larga aquilo tudo e diz assim: deixe-me usar os instrumentos que eu tenho habilidade. E a história todo mundo conhece. Porque o olhar de Davi foi diferente do olhar de um exército. Prestem atenção. Um exército, quando via o gigante, via um gigante, um exército gigante. O exército de Israel, quando via um exército gigante. Quando um molequezinho, piquititinho, inexperiente, olhou o gigante, ele viu um incircunciso, que mexeu com Deus vivo e disse: eu vou, é em nome dele, Deus vivo, a quem você afrontou, inclusive não estou indo no meu nome não, eu estou indo no nome dele, e esse negócio não sei o que vai dar não, mas uma pedrinha só matou o sujeito. Primeira das crises externas é a crise da oposição. Paulo recomenda a Timóteo para ficar atento com aqueles que aparecem como lobos no meio de ovelha. E Paulo diz que eles têm aparência de piedade. Voltando àquele ponto que eu falei lá, você pensa que não haverá oposição, porque a obra é de Deus, todo mundo é de Deus, a casa é de Deus, tudo é para a glória de Deus, mas aí vem, em nome de Deus, lobos travestidos de ovelhas, e em nome de Deus se opõe a você. Deus me enviou aqui para dizer que não está certo. Senti de Deus que não é esse o caminho. Tive uma revelação de Deus esta madrugada e deixo dizer que você está errado. E gente que vem com toda a aparência de piedade, porque qual o opositor que vai chegar com chifrinho na cabeça? Qual o opositor que vai chegar com o rabinho espichado? Qual o opositor que vai chegar com o tridente na mão? ou um caldeirão fervendo no seio da igreja, dizendo: eu estou opondo-me a esta obra. Quem vocês conhecem e podem me citar? Ninguém. Todo mundo chega com aparência de piedade. Essa gente, eu digo aí, elas agem sempre por trás dessa máscara. Todo líder precisa estar preparado para a oposição no ministério. Até Jesus sofreu. Inclusive, nós temos que estar, de vez em quando eu encontro o obreiro chorando: o que foi? Estão se opondo ao meu ministério. Eu digo: ah, filho, pelo amor de Deus, pensei que era um negócio sério, uma novidade. Conta alguma novidade, pois isso aí eu já sei. E o obreiro que não tiver uma oposição, aí que é novidade. Vem cá, você é obreiro mesmo? Você é chamado? Está no lugar certo? Porque se não tiver oposição, tem alguma coisa errada. Jesus teve. Teve quem não gostasse de Jesus, e a maioria dos opositores se caracteriza por essa falsa espiritualidade. Eles agem atrás dessa máscara da espiritualidade. Mas sabe o que me conforta? É que nessas referências aí, eles atuam em nome de Deus. Mas Paulo diz que eles não irão muito avante. Depois Paulo diz que o Senhor os pagará segundo as suas obras. E Paulo já diz assim: em si mesmos já estão condenados. Qual é a sua postura quanto à oposição? Nenhuma. O que eu faço, pastor? Continua fazendo o que você está fazendo. É obra de Deus? É. Tá bom. Todo mundo já conhece a história de Neemias. Parar para falar com o opositor, explicar o opositor, dar carta de recomendação para o opositor, é perder tempo. É tudo que o opositor quer, que você pare de fazer o que você está fazendo. Não se conversa com o opositor, não se dá papo com o opositor. Me mostre um texto dos evangelhos, Jesus explicando o ministério dele para algum opositor. Não tem. Quando eles chegam, começam a falar, Jesus entra numa palavra e já começa a evangelizar, e sempre tem um convertido, alguém o seguindo. Jesus não vai ao templo, Jesus não vai à casa de Anás, de Caifás, para poder explicar. Jesus não fez nada disso. E por que eu tenho que fazer? Se eu estou no espaço de Jesus, segundo o texto lá de 1 João 2,6, tem que andar como ele andou. Se ele não deu satisfação nenhuma, eu também, sem satisfação nenhuma, devo dar. A não ser a ele, foi ele que me chamou, ele que me convocou, só devo satisfações a ele. Porque eles não irão muito avante, Deus é que vai pedir conta disso, e em si as pessoas já estão cavando a própria cova. Você não precisa fazer nada mais do que isso. Deixa que todo o amã da obra de Deus, não vou falar da sua vida para você não pensar que isso aqui é a campanha de vitória, todo o amã da obra de Deus está preparando a própria forca. Não precisa você contratar um grupinho à parte. Enquanto você está pregando no púlpito, tem um grupinho fazendo a forca. Não, o próprio amã já está fazendo a forca dele. E no final, deixa que Deus verá todas as coisas. Quem crê nisso? Amém. As crises das críticas. Aqui é um ponto rápido. Em 1 Timóteo 5,19, Paulo diz assim: não aceite acusação contra o presbítero, pastor, senão com duas ou três testemunhas. Nós sofremos de críticas, porém, Paulo dá uma orientação para que ele não aceitasse críticas infundadas. E se tivesse alguma crítica fundada e fundamentada, que também fosse tratado com equilíbrio. Mas eu quero aqui pegar esse texto para falar dessa crise das críticas, porque tem obreiros que não podem ser criticados. Eles não aceitam ser criticados. Eles se sentem completamente sufocados se forem criticados. Aí eu tenho uma recomendação para você, está aí. Você não quer ser criticado? Não quer ser criticado? Não quer receber crítica na vida? Não faça nada. Tá no texto aí. Não fale nada. Fique parado. Quem já brincou quando pequeno? Estátua. Só que tem um ponto e vírgula aí. Ainda assim, você ainda poderá ser criticado porque não fez nada. Então, já que de um jeito ou de outro vamos ser criticados, sejamos criticados fazendo alguma coisa. Olha, aquele parasita, camarada imóvel, faz nada, O mundo está acabando, ele está aí. Então, seja criticado tentando, fazendo, realizando, porque críticas sempre você terá. Jesus teve, Paulo teve, todos tiveram. Terceiro, crise de credibilidade. E aqui eu não vou entrar muito neste texto, porque, tema, porque o pastor Luiz Cláudio até abordou isso. Nós estamos sofrendo uma crise de liderança por causa disso. Integridade e excelência no ministério tem a ver com isso aqui. Paulo começa tecendo nesse primeiro capítulo, nesse capítulo 4 do primeiro livro, do 12 ao 15, dizendo que ele deveria ser exemplo dos fiéis. Aí dá uma lista. Depois começa dizendo, persiste em ler, não despreze o dom, medita essas coisas, para que o teu aproveitamento seja manifesto. Cuida primeiro de você, depois da doutrina, para que assim você salve a você, mas também salve aqueles que te ouvem. E nós estamos vivendo uma crise de liderança. E Paulo vai deixar claro no capítulo 3 da primeira epístola, que credibilidade, não talento, que foi dito aqui, não carisma, não dons ou qualquer outra capacitação, é a essência do ministério. A essência do seu, do meu, de qualquer ministério, é credibilidade. O que adianta o sujeito ser de dons e sem credibilidade? Ser de talentos, sem credibilidade. Consegue produzir milagres que só Deus e os anjos e os de discernimento espiritual não creem, mas daí para lá todo mundo crê. Houve uma época que passou um sujeito pelo... Na época das reuniões da Adonep, alguns devem lembrar-se disso, naquela época que era muito mais divulgada as reuniões da Adonep, e o sujeito lá tirava câncer de próstata na mão. Vinha uma equipe que abria a braguilha do camarada, e aí ele vinha, já metia a mão aqui, aí o outro vinha, jogava óleo, a mão dele ficava banhada de óleo, e ele ia fazendo assim, já vinha um outro com a câmera em cima. Eu não estava lá, graças a Deus, mas vi pela fita. E aí a fita em cima, e aí o camarada vinha jogando óleo, daí ele vinha puxando, isso a camisa um pouco aberta também do camarada, a equipe, aí vinha um outro com um copinho d'água, ele tirava um negócio na mão, jogava dentro do copo d'água. Era o câncer que vinha na mão dele. Aí alguém, não sei, tocado por Deus, incitado pelo diabo, ou por qualquer outra razão, resolveu pegar o câncer e levar ali para a Praça da Cruz Vermelha, o INCA, Instituto do Câncer, e pedir para fazer uma análise. Por gentileza, faz uma análise nesse câncer. Sabe o que é que era o câncer? Alguns era farinha, que eu não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, e outra era moela de galinha, essas coisas de galinha. Esses miúdos de galinha. O sujeito conseguia fazer aquilo diante das câmeras. É que eu não sei nem mais achar essa fita, senão eu passaria para vocês de graça, para que vocês pudessem ver. Ele conseguia fazer isso e fez isso por vários anos consecutivos na reunião da Adonep. Aí quem o denunciou foi para a televisão, vocês sabem muito bem, quem o denunciou foi para a televisão e falou tudo. Daí, credibilidade. Ó, se você não crê no mensageiro, dificilmente crerá na mensagem. Por isso que Jesus bate no ser, bate na questão de você ser. Porque se você é o que tem que ser em Deus, e é o que diz ser, o que vier de você eu acredito. Mas você pode estar com a mensagem genuína, fresquinha do trono da graça, mas se você é alguém sem credibilidade, eu nem quero que olhar para você. Você começou abrindo um que vem desse camarada, não presta. Por quê? Porque ele não presta. E esse é o nosso problema hoje. O grande problema não é se estão pregando. Alguns estão, não só ele não presta, como a mensagem dele também não presta, nada presta. Mas alguns, a mensagem presta, mas ele não. E quem vai perder tempo com quem não tem credibilidade? Aí eu digo, isto porque nós confiamos quando as palavras do líder e sua vida combinam. Paulo ensina que o alicerce para a liderança é caráter, não carisma. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Saiba que quando líderes perdem a credibilidade, é quase, presta atenção aí nesse quase, quase impossível recobrá-la. A maioria que já perdeu, perdeu e perdeu mesmo. Poucos conseguiram recobrar essa liderança. E aí eu cito Mateus 7, 28 e 29, onde diz que a diferença entre Jesus e os escribas e fariseus é que Jesus falava como quem tinha e a autoridade nesse texto é credibilidade. Essa era a diferença. Porque a Torá era a mesma, a mensagem em si, com algumas nuances diferentes, Jesus estava reinterpretando a lei, mas em eloquência e outras coisas não tinha muita, mas a credibilidade. A credibilidade. Por isso Jesus falava como quem tinha autoridade. Você vai para João capítulo 7, um grupo de soldados foram mandados pelas autoridades religiosas daquela época para ir prender Jesus. E eles chegam lá armados. Quando chegam lá, ficaram boca abertos. Ouviram o sermão, quase se converteram. E quando eles voltam de mãos vazias, perguntam: cadê o homem? Aí está lá no versículo 12. Nunca alguém falou como este homem. Não tinha filmagem, não tinha televisão, não tinha microfone, não tinha folder anunciando Jesus falando na esquina de Cafarnaum com Betsaida às 19 horas. Nada disso. A multidão os acompanhava. Se eu estiver errado, talvez eu morra pensando desta forma. Lembra de João Batista? João Batista estava num lugar deserto da Judéia, pouco habitável. A Bíblia diz que a multidão ou as multidões saíam do centro da cidade para ir a um lugar deserto, ouvir um sujeito que se vestia estranho, tinha uma comida estranha. E a mensagem é essa das campanhas que eu gosto de fazer. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E todo mundo lá, apanhando bonitinho. Em Lucas capítulo 3, ele fala para os soldados, ele fala para os fariseus, ele fala para os... O couro, o machado está posto à raiz das árvores. Deem frutos dignos de arrependimento, senão, corta-se. E ele já tem a pá. Vai para a sua eira, o trigo separado e o joio lançado no fogo. Essa turma ia do centro da cidade para ouvir, aparentemente, um doido, com uma mensagem doida, com a comida doida, com uma roupa doida, mas, segundo a Bíblia, quando Jesus diz que ele é o maior homem, fica evidente que o que chamava a atenção daquela gente era a verdade vivida e pregada por João Batista. E eu creio, piamente, que verdade ainda atrai pessoas. Verdade ainda atrai pessoas. A crise da valorização ministerial, e a gente vai fechando aqui. Às vezes nós temos obreiros que são críveis, que são obreiros que não se tem nada a dizer sobre a credibilidade deles, do ministério deles, mas infelizmente são obreiros que ainda estão sendo desvalorizados. E eu conheço obreiros que estão abrindo mão dos seus ministérios porque não foram valorizados como deveriam e até como gostariam. Ou seja, a desvalorização tem a ver com o não reconhecimento da capacidade desse obreiro, do desempenho desse obreiro, da devoção desse obreiro, dos dons desse obreiro ou desse líder. Eles podem ser pessoas de credibilidade, mas estão sendo desvalorizados em todos os sentidos. Não é só no sentido financeiro, do sustento, não. É em todos os sentidos. Você prepara o melhor sermão, aí chega lá 3, 4 pessoas para te ouvir. E você, gente, Senhor, gastei uma semana aqui nesse texto. Aí você prepara a melhor aula, a melhor escola bíblica dominical, aí chega lá uma meia dúzia, a boca aberta. E dorme todo o tempo da aula que você está ministrando. Está você pastoreando uma igreja, dando-se de si, mas a turma não está nem aí para você. Está você lá fazendo das tripas o coração para dar um bom alimento, para ser um bom pastor, para mostrar Jesus para essa gente, mas essa gente é mais fácil ele ir ali na esquina onde estão extorquindo a alma dele do que ele ficar aqui, onde ele está sendo bem alimentado. Isso é uma crise. Talvez você que está aqui sentado olhando para mim esteja nessa crise. dessa desvalorização do seu ministério. E aí o que obreiro começa a dizer? Não foi para isso que eu fui chamado. Não. Aí tem obreiros que começam a achar que o problema é o local. Aí ele sai daqui, ele vai para ali. E às vezes chegando ali, acontece a mesma coisa. E daqui a pouco tem gente dizendo, não aguento mais, eu fui muito desvalorizado no meu ministério. Três coisas que Paulo fala aqui que podem causar essa desvalorização. A idade do obreiro, quando ele diz para Timóteo assim, ninguém, não deixe ninguém desprezar você pela sua juventude. Aí ele dá o remédio, seja exemplo. Você é jovem, mas seja exemplo. Você é jovem, mas seja maduro. Você é jovem, mas seja o padrão e o exemplo dos fiéis. Segunda coisa, a falta de progresso. Tem obreiros que não desenvolvem o dom. Por isso que Paulo diz assim, não despreze, desenvolve o dom que há em ti. Às vezes se espera que aquele obreiro, ao passar do tempo, ao passar do ano, aquele líder seja o melhor líder, ele cresça em conhecimento, ele cresça em intimidade, ele cresça em administração, ele cresça. E às vezes o líder, por alguma razão, estagnou-se um pouco. Não deixou de ser um bom líder, mas não progrediu. Aí às vezes ele é desvalorizado porque ele não progrediu. Aí por isso que Paulo diz para ele, não despreze, desenvolva, aperfeiçoe-se, progrida. E às vezes a própria baixa autoestima do obreiro. Se você não se valorizar com equilíbrio, nada de autoexaltação, mas se você não se valorizar, quem o fará? Quem o fará? Quem o fará? Quem? Se você não se valorizar, quem fará? Ninguém. O próprio Deus dizendo a Josué, disse, esforça-te e tem de bom ânimo. Chamando Gideão, diz, vai na tua força e eu serei contigo. Se Gideão não vai, Deus também não seria com ele. Então o próprio Deus limita-se em relação a isso. E a gente fecha, falando da crise de continuidade no ministério. Sabe por que nossas igrejas estão sofrendo hoje? Porque nós estamos construindo ministérios para nós mesmos. É proposital a maioria. Eu estou sendo assim, muito claro. A maioria está criando ministério para ele, que quando ele morrer, morrerá com ele. E que ponha a plaquinha dentro do caixão com ele. Que ponha tudo que ele conquistou do possível representado em ações no caixão com ele. Porque o próximo que vier, se vire. Comece também do zero como eu comecei, vá à luta também, e etc, etc. Isso é uma crise. Porque aí está o erro. Quem é você? Se não alguém que Deus escolheu para prosseguir, iniciar ou fazer uma obra que é muito maior do que você. Então a obra é muito e deve ser muito maior do que o obreiro. Esta crise advém de dois problemas básicos. Primeiro, a falta de disposição em discipular por parte dos líderes odiernos. A maioria deles com medo de superação. Essa gente boba, volta lá aquele ponto de que cada um é um, comparação, aqui serve o mesmo princípio. O líder hoje que tem medo de ser superado, ele está na infantilidade espiritual e ministerial de achar que o outro vai ser melhor. Cada um é um. Se o outro tiver que ser maior do que você, será e você não impedirá. Deixa de ser besta, meu filho. Você conhece quem ganhou o Billy Graham para Jesus? Não, ninguém conhece. Já estou respondendo por você, a maioria. Um cidadão simples ganhou o Billy Graham para Jesus, mas ninguém sabe o nome. Não vou longe, não. Você sabe quem ganhou Pedro para Jesus? A gente pega o texto bíblico e Pedro. Quem ganhou Pedro para Jesus? A maioria não sabe. Foi André. Aí se André entra nessa crise besta, infantil, porque diante de Deus o galardão de Pedro será tão valioso como o galardão de André, porque André não ganhou 5 mil almas, mas ganhou Pedro que ganhou 5 mil almas. Então a ideia é, se eu discipulei alguém que foi maior do que eu, meu Deus, eu tenho que ficar assim, ó, todo dia. Que foi, ó? É que eu tenho um discípulo maravilhoso que está fazendo a obra. Mas parece que você está sorrindo 15 para as 3. É, Deus me usou para abençoar. Olha, eu não consegui chegar lá, mas ele conseguiu. Aleluia! Sorrindo todo dia. Porque talvez o que você não conseguiu outro conseguiu. Mas conseguiu por quê? Porque Deus te usou lá atrás. Você lembra quem ganhou D.L. Moody, o grande evangelista do século 19 para Jesus? Numa escola, no fundo de uma sapataria. Moody sem teologia, você sabe disso, né? Que Moody não teve formação acadêmica. Dwight Leven Moody não teve formação acadêmica. Grande evangelista do século 19. Do século 20 foi Billy Graham. É ainda, né? Considerado. Do 21 não sei quem Deus vai levantar. Falaram o nome de um aí, mas... Enfim. Então, de 19, foi D.L. Moody, no fundo de uma sapataria, foi atraído para uma escola dominical, foi evangelizado lá, o maior evangelista do século 19. Você sabe o nome de quem ganhou D.L. Moody para Jesus? A maioria de nós não sabemos. Mas lê a história. Heróis da fé, e você verá isso. Então, a crise de continuidade se dá por causa de... Segundo, é por causa daqueles novos discípulos que já chegam acreditando que eles, apesar de neófitos, mas chegam acreditando que estão suficientemente capacitados para o ministério. Ninguém hoje quer carregar mala de ninguém. Ninguém hoje quer carregar sapato de ninguém. Ninguém hoje quer andar do lado, nem andar do lado, quanto mais carregar a mala. E isso eu posso falar de carteirinha. Eu caminhei, se eu totalizar tudo, 9 com 4, dá 13. Mas, mais precisamente, discipulado, 9 anos. Carreguei mala de alguém, 9 anos. Fazia questão, literalmente mesmo, eu fazia questão de carregar. Olha, gente, que coisa linda era aquela mala do pastor fulano. E eu sentia o tal, como se aquela mala tivesse todo o poder da vida, todo um mistério. Aí, quando alguém diz assim, você parece com o pastor fulano, Jesus, eu ia no terceiro céu e voltava. Você está pregando igual o pastor fulano. Rapaz, eu ia no sétimo céu e voltava. Cada vez um céu maior, né? Mas por que isso? Porque eu entendi que eu tinha que aprender. Eu tinha que ser discipulado. Chegou a hora em que Deus fez como fez com Josué? Fez. Ó, agora, Moisés, passa, né, o cajado aí para o Josué, e o Josué vai prosseguir. E você vai para outra dimensão, para outra realidade. Mas enquanto eu tive que ser Josué, Josué fui, com muito prazer. A porta da tenda, se deixasse eu entrava na tenda, e no pé do monte, se deixasse eu subir o monte também. Eu estou lá, eu quero ver tudo. E se deixasse eu falava com a sarça também, eu estava lá. Não interessa. Onde estava o Moisés, estava o Josué. Porque a turma que chega hoje quer pregar melhor do que você. E eu falo isso no seminário. Pelo menos meus alunos, se me ouvirem bem, e cumprirem, não vão criar problemas com seus pastores. Eu digo, deixa de ser bobo, seu pastor é homem de Deus, pode até ainda estar falando lá, eu fui, nós fumo também, mas ele é o homem de Deus sobre a tua vida. Não chega lá dizendo que você sabe mais do que ele. Você é você, ele é ele. Se Deus tiver que te colocar hoje, amanhã numa posição privilegiada, ele te colocará. E a gente fecha aqui algumas colocações só para fechar, verdades que você precisa entender e que precisam ser ditas. Não existe sucesso sem sucessor. O sujeito que a obra morre com ele não teve sucesso nenhum. Grande obra é aquele que o sujeito vai, mas ele ainda fala. Lembra de Abel? Mesmo após morto ainda fala. É isso. Segundo, desenvolvimento de líderes é um processo em longo prazo. Não pense que você vai projetar, forjar líder da noite para o dia. Talvez você leve aí, como eu levei 9 anos, mais 4, 11 anos aí andando ao lado de alguém, sendo, aprendendo, me ensinando a pregar. Lembro que uma vez eu pregando em meia hora, eu falei 138 louvado seja o nome do Senhor. Aí esse que estava me discipulando anotou tudo direitinho e falou, está vendo isso aqui, louvado seja o nome do Senhor? Em meia hora você falou 138 louvado seja o nome do Senhor. Você pregou ou glorificou? Aí eu disse, eu glorifiquei. Então, na próxima vez, tente pregar e não glorificar. Glorificar outra hora. Na hora de pregar, é para pregar. E agora? A próxima pregação, vinha o louvado seja o nome do Senhor e eu ia embora. E aí ficava aquela pregação que, coisa tremenda. Mas aprendi. Busque ver o líder dentro das pessoas. Quem de vocês, em sã consciência, mandaria Pedro apacentar qualquer congregação sob a direção de vocês? Seja sincero comigo, quem? Levanta a mão aí. Ninguém. Jesus fez isso. O sujeito que negou, ser gente que o abandonou, o negou, e ele disse: apascenta minhas ovelhas. Porque Jesus viu dentro de Pedro um líder, apesar da aparência. Enfatize a produção, fruto. Produção aqui é fruto, e não a posição. Tem gente que está atrás do título, e não do fruto. Título. E eu aprendi também nesse meu tempo de discipulado, o fruto vem primeiro. Quando o título vem, o cargo vem, é reconhecimento do que você já é e já faz. Ponto final. Porque tem gente hoje que foi ordenado ao ministério, em qualquer outra situação, e está totalmente desprendido, não aprendeu nada, não passou para o seminário, não aprendeu nada, não sabe fazer nada, absolutamente nada, concernente ao ministério. Uma vez eu fui numa igreja e deram a palavra para um pastor para ministrar a bênção apostólica, e ele ficou assim, aquele... questão de segundos que se transforma em eternidade em certos momentos, aí aqueles segundos que transformam em eternidade, a gente ficou. Aí ele. Os irmãos vão em paz, com a graça de Deus. Aí falou um negócio lá e fez assim e acabou. Em outras palavras, ele não sabia dar a conhecidíssima, que qualquer crente, as crianças lá da minha congregação, quando eu digo, levante a sua mão direita, lá eu peço os irmãos para levantar, levante a sua mão direita para receber a bênção apostólica. As crianças repetem comigo a bênção apostólica. Aquele pastor não sabia. Último, o teste da liderança. Ou seja, você só vai saber se você é líder quando alguém estiver seguindo você. Enquanto ninguém, presta atenção, hein? Enquanto você não estiver sendo seguido por ninguém, você ainda não é líder. E o texto é de João 10. Que aqueles que ouvem a voz do pastor e são ovelhas dele, o segue, conhece e segue. Se ninguém está te seguindo, você ainda não é líder. Você será líder quando alguém disser. Não importa que tipo de líder, pode ser até um líder para as coisas negativas. Pedro, quando disse assim, vou pescar, não quero mais saber de ministério. Foi todo mundo atrás. Jesus já tinha visto isso em Pedro. Então, antes ser um líder do bem, do que ser um líder do mal. Então, Pedro, apascenta minhas ovelhas. Porque quando você diz que vai pescar, todo mundo, então agora você diz, eu vou pregar. Vai todo mundo atrás de você. Que Deus te abençoe, queridos, neste assunto sobre crises comuns do ministério pastoral. E eu quero, mesmo assentados, que você feche os teus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar a Deus agradecendo por esta ministração, e após o pastor Moisés estará assumindo a palavra. Pai Santo, obrigado. Que esta palavra esteja no nosso coração, que esta palavra esteja, Senhor, permeando em nossa vida, e que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da tua verdade, da tua palavra. Continue, Senhor, estendendo tuas mãos de misericórdia e de graça sobre nós, operando segundo o teu favor e o teu querer. Assim oramos-te em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Moisés, com a palavra encerrando. Queridos, amém. Mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje a gente extrapolou um pouquinho, mas amanhã é domingo, né? Dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir o pastor Adriano, te passa a noite toda, né? E não se cansa. E eu queria aproveitar esse momento em que os seminaristas, né, estão presentes. Eu creio que todos os seminaristas são ávidos para aprender.